为最大的发电机的保险标志机构。Sim, desça para 1500 pés, adiciona 0 no mínimo. Patrulha 35241, poderia levar direto ao vigário da Conte? Aguarde 35241. Vai dando, patrulha. Tá 3217, desça para 2000 pés, autorizado sinal MS, capacidade estabilizada. Patango Mike Charlie Alfa, boa tarde, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 30, solo 37, libera direita, 121, décima 9. 219, mano, 62. Meia 620, táxi via Alfa, reposta de Juliette. Via Alfa, reposta de Juliette. Mike Papá, pronto, copy. Exame 92, estabilizado visual. 3992, complete sinal, Cine Torre, 1189. Obrigado, boa tarde. Zero, a rota Pesolo 10, Brise e o Pesolo 16, BHZ, direto 13, conforme rota do plano. A decolada 197, com curva à direita, saída Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5521 no diário, mais ou menos. Apenas confirmando, pátio 5, quanto a bordo, Charlie, mais pra baixo. Dezoito, boa viagem, Charlie, mais pra baixo. Meia sim, a gente aguarda a copa. Luiz Alves Hotel, Hotel, chame na Hotel para o cruzamento da pista, 2790. Consigo, não sei. Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 16, decola pista 10, curva direita, Dael Leda Motiva, controle 119.8, transponder 5432, Ocean 63, 15. Decolou 63, Nautilus Oceano, Guarulhos 360. Decolou no meio, decola 10 com toda a direita. Rafael Leda, máxima 198-5432. Portão 3, chame pronto, 63, não tem. Mantenha a posição antes das Liette, 1620. Falou, Xanar 6321, dando para puxa acionamento no portão 6-2-1. 6-2-1 no portão 6-2, autorizado, você faz. Autorizado, 6-3-2-1. Falou, 3192, Alfa, 3192, táxi via Alfa, reporte de Juliette. Juliette. Autorizado o cruzamento da pista 1028, o fosso era 2590. Para pushback acionamento com 505, Oceanair 6321. Portão 5, aguarde o 6321. É. Guardando. Afirmativo, pode ingressar à frente do, da aeronave da Tânia Canal e reporte antes da GDF. ...966, está pronto para o push? Inicia o push, está pronto para a cópia? Na grande 370, peso 10, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição de par, controle. 119.8, transponda 5510, 1966. 5241, 260, 288, uma boa. Portão 9, chame pronto para o táxi, 1966. Dois é o solo? 392. Tem condição de ingressar naquilo? Bateu. Ingresso naquilo, vai, reporte na final do pátio 3. Bateu. Libertáxi, Pátio, Índio Alfa, ponto espera 1895, 1016, boa viagem. 16, Alfa, chegada a mão, 35, 4, 4, 5. Na chegada, na 327 Complexo Sinal de Torre, 1-1-8 na... 18-9-5. Cheque 3, nível de pouso 1-0. Vento 1-80 graus, 089. Faixa, chamada V-Pose 3217. Mantenha a posição na saída do faixa 3. Após a aeronave da Gol, ingresso direto Porto 9. Após o Gol, para sair por nada. 3192, vai passar um Gol agora à sua frente. Após, vai passar um segundo Gol que vai ingressar para o Porto 9. Após o segundo Gol, ingressa parte principal, posição 62. Pode passar o segundo Gol. 3192, mantém a posição, aguarde para o ingresso. Trip 5446, informe a velocidade indicada. Velocidade indicada, senhora, está 240. Tem condições de reduzir para 210, bom, é o número 2 na aproximação. Acima 210, no momento. Autorizado, chame para o táxi. Autoridade de acionamento, conserva para o táxi. 3192, ingressa a parte principal, posição 62. 62. 2710, ingressa Juliette. Parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera, 1895, ajuste 10 no meio, 2790. Boa viagem. Tango Tango. O senhor vai dar passagem à aeronave da Força Aérea, que vai ingressar na Juliette. Após, prossegue pátio, reporte na Lima, o Alfa Tango. Desça para 2 no meu pé, posiciona 016. Vou direto Duna, reporte estabilizado, autorizado com mais letra. Alfa, reporte na Juliette, 3217. Eu estou aguardando a passagem do Legeste da Força Aérea, que está ingressando agora na Juliette. Estamos aguardando. Bem. Fica ali uma Eco de São Centro Recife, 1260 e Alterne 1288. Fica ali uma Eco, controle. Próximo Juliette, poderia confirmar o nosso box? Boa tarde, autorizado a chegada Amanda, desça para o nível 050. 3217, mantém a posição antes da Juliette. Sente, mantendo. Poderia confirmar o nosso posto, por gentileza? Portão 04. Portão 4, 3217. 6327, portão 5, autorizado por chat and taxi. Autorizado, camarada. 6327. Zero. Só um tráfego, 1 hora, a 12 milhas, um Romeo Vitor no 0. Cruzamos 065 para 01. Sente, restrito a bola 080 para o 35446. Lima Eco Controle. Oscar Lima Eco, chame Centro Recife, 1260 e alterne 1228. Cliente, aguarde para início do push e acionamento, portão 1. Lima Eco, chame Centro Recife, 1260 e alterne 1288. Papá decolou no perfil Adael. Charlie, Mike, Papá, contato radar, suba para o nível 430, direto Leda. 430, direto Leda, Charlie, Mike, Papá. Controle, boa tarde, Oxanair 6321, saída Arbor. Oxanair 6321, contato radar, suba para o nível 320, saída Arbor. 320, autoriza o Brody Alefa. Somente mantém a saída, Oxanair 6321. Informativo, mantém a saída 6321. E 5446, desça para o nível 060. 060, 5446. Reposição alfa, Tango. 10. O alfa Tango Tango autorizado, cruzamento da pista 1735 para a aerostar. Uhul Lima Tango, vou ir na proa 070. Aproximadamente 10 milhas. Solo 02101, no Texas Air Hotel para o cruzamento. É 2101 autorizado o cruzamento da pista 1028, né? Porsche na taxiway alfa. Autorizado o cruzamento, portaria na alfa, portaria 2101. Para o táxi do Chanel 6327, 85 QAB, 3 horas e meia, Salvador. Boa tarde, voo 966, passando 2500. Voo 966, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, saída por campo. 370, perfeita PUC, sou o nosso mesmo. Bate alfa, lá no ponto certo, mesmo assim, contra baixo, é 17, cliente número 2, 16. Para o nível 050. Afirmativa, após a aeronave da companhia está livre no portão 01. Chame para o táxi, venha 145. Salvador, boa tarde, é 145, 18. Gente, vem tomar contando, solicita o 3405. Gente, é o número 3 para cópia, o ajuste no 096, 418. 0 do meio, não é chuta. 510, ajuste no 016, 2500, 1016, 5446. Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, boa tarde, autorizada a chegada Mari, no ideal desça para o nível 060. Ideal 060, transformação Tango, 2231. Ó a vida. Ó o céu. 340, Peso-Lu 44, pista no zero, curva à direita, saída da El Lida, após Lida, Bidev, controle 119.8, transponda 5504, tanto 3155. Quatro, quatro, meia, redução para 2.00. Chulé 6327, livre de decolagem da pista no zero, vento 1.70 graus, com 13 nós. Lematango, voo e rotatória. Pista Charlie Bravo. Recife, 1.3395 e Alterne, 1.3325. 1-3-3-9-5, 1-3-3-2-5, Charlie Mike Papá, obrigado. Salvador Confins, 360, Peso-Lu 2-1, decola pista 1-0, curva à direita, saída boa, transição Elefa, controle 1-1-9-8, 5-5-40 no transfone, 1-0-9-7. Proa 1-0-5. Gona 097, confirmando a curva é à direita. Curva é à direita, saída do Elefa, chame pronto para puxa zonamento. Instrução para 1909, reporte estabilizado. Reduzindo 190 nós, reportará estabilizado, descendo a 2.544. O senhor fez um CHG, mudando a rota? Autorizado a chegada Mari, desça para o nível 0, inicialmente 1.80. O 0.97 está ciente? Ok, o senhor vai checar com a companhia, porque caso a companhia tenha feito o CHG, no meu sistema não mudou, ok? O meu sistema tem a UPA do 2.1. O senhor vai fazer um cheque e retorne aqui para o solo. Posicionamento, solicita a partida na posição posterior para o Tibete. Gente, o 6315 vai acionar inicialmente e após está de puxa, é isso? Assim, gente, acione em coordenação com a infra-aero e aguarde o puxa, 6315. Sim, 6315. Poxa, né, 6142, para o parque, com 1-1-0 a bordo, 3 horas de transição, acertando Salvador. 6142, direita, ponte espera, 18-1095, 1016, boa viagem. 3217, ingresso a Juliette, portão 1. Ingresso a Juliette, portão 1, 3217. Força Aérea 2101, ingresso a Juliette, pátio, Índia Alfa, ponte espera, 18-95, ajuste 1-0-6. Uma boa viagem, 2-1-0-1. Juliette, pátio, Índia Bravo, lá no ponto espera, 118-95, Força Aérea 2101. Norte-Nordeste, pressão pessoal. Silvio Romeo Austin, forma o tráfego 12 horas a 2 milhas. O Romeo Vitor 1-0, mantendo meio 500 como da rotatória. Noroeste, já passando 20 milhas, o Guardião 02. LA, do plano, o plano venceu aos 18-11. Noroeste já está autorizado, o FIME? Você não é minha prima, já está autorizado, senhor. Está só dando parte de vencer. Eu estou ciente, mas o plano acabou de vencer. Eu vou ter que coordenar com o Recife para ver se ele vai autorizar a sua decolagem. Por favor, senhor, está com uma guarda aqui. Agora é o 35627, para autorização, Aracaju, da Santos. 5627, Aracaju, a guarda-copo, ajuste no 096. Guardião. Alfa Tango 72, cruzando 160 para o 060. X5446, livre pouso, piso no 0, vento 180 graus, 129. Levi pouso na pista 10-5446. Salvador Confins, é o solo Salvador. Confirme a rota que o senhor tem na navegação, por gentileza. Olha, senhor, temos Elefa, Santos Zulu 2-1, próximo. Ok, ciente. Tá pronto pra cópia, o 4-1-1-8? Tô, o azul 4-1-1-8. Salvador Confins 340, Pesolô 2-1, decola pista 90, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 119-8, transponder 5534, 4-1-1-8. Ok, 340 então aprovado, a gente decola da 10 Arbó, Elefa, e aí conforme a rota da pista, 5534, transponder 5198, controle azul 4-1-1-8. 4-1-1-8, 5534, apenas confirmando, portão 4, chame pronto para puxa acionamento. 5534, não responde, chamará todo mundo, 4-1-1-1-8, obrigado. 3 mil pés, ajuste 1-0-1-6. 169-1-8, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-6, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 1597-3, desça para o nível 140. Roda 140, 143. Eco da parte CR, passe de ação em pouso, pista 1710. Mais 10 minutos, ok? Eu venho do seu plano. Acho que eu estou. O Vitor Kilo Delta, pronto, cópia. Salvador Ilhéus 085 visual. Confirme, o senhor vai sair instrumento ou visual? 1-8-9-5. Prato 1-8-9-5, boa. Antes, Golf 677, vai decolar da 1-7, com curva à direita na saída Coral. Controle 119-8, transponda 5596, o Vitor Kilo Delta. Pode voar Zebra ou voar o 698? Temos um helicóptero a 500 pés, aproximadamente 2 milhas da 1-7, não vai ter perigo o seu pouso. O helicóptero se encontra ao lado esquerdo do eixo de aproximação do 1-0. Sente, o Zulu de Matango vai ficar por voar à direita, bloqueou a rotatória, reportará na final da 1-7. Xané 6142, livre decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5-9. Decolagem 1-0, 6142 da 8. Kilo 1-8, boa tarde, continua a aproximação, reporta na final da 1-7, falando que é o número 2 para pouso 1-7. Corre, boa tarde, Corsair 2101, ponte espera pronto. Corsair 2101, boa tarde, Jalim, mantém pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, Corsair 2101. Passa para o curso do localizador, direita 140. Direita 140, é para passear. Plano de voo, mas ainda não tem o transponder. Eu vou checar com o centro Recife que talvez ele não tenha o seu plano de voo, ok? O Vitor Charlie Bravo. Via direto, Guilherme. Canal 6327, chama o centro Recife, 13395 e alterne 13325. 3395, 3385, confirma. 13395 e alterne 13325. 13395, 3325, via. Passada 2231, decoração para distanciamento, curva esquerda proa 360, limite a radial 230 de Salvador. Está entrecortando tudo a sua mensagem, poderia repetir para o passareiro? Decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 290 de Salvador. Ok, agora entendeu, vetor esquerda 9, limitado pela 290 de Salvador. Rio 5973, redução para 209, curva decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, iniciando redução. Desça para o nível 100, Rio 5973. Para 100, Rio 5973. Aqui a gente está mantendo 3.000, é Papa Serra. É o Papa Serra, desce para 2.000 pés, autorizado na ILS, é posto estabilizado. 3315, por gentileza, aguarde para o push. Vai, vai dar, Mercury. Fala, azul 4118, push quer estacionamento. Portão 4, aguarda 4118. Push quer. Vai para o 350, vai direto a Direto a 350, será possível o agir, moçada? Autorizado, então. Tá, pronto, é 142. Essa Sapa Serra foi Simbra da presente, reporta estabilizado. Boa Simbra da presente, reportará estabilizado essa Sapa Serra. Gente, G5973 tem condições de ir para 190 mais? Afirma sim. Sim, subida para 190 mais, G5973, desça para o nível 080. Reduzindo para 590-080, G5973. Claro. Vai liberar então a esquerda na Quebec, vai guardar para fazer o backtrack, 509 na final do site. 70 para linha ali, eu passarei 2231. Passarei 2231, desça para 10 mil pés, adiciona 0 no meio. Redução para 1909. 3.0906, reduzindo 90, passarei. E o 5973 para o localizador, direita 060. Direita 060 para o localizador, 5973. Desça para 2 mil pés, autorizado com a IDS, estabilizado, e o 5973. Fala 2 mil pés, gente. Controle de Salvador, boa tarde, Força Aérea 2101. Força Aérea 2101, boa tarde, contato radar, passado nível 400, saída móvel. Sobe para o 400 na saída móvel, Força Aérea 2101. Passa para o 2231 por via direita, proa 060 para o localizador. Direita 060 para o localizador, 2231. É 9 noite, final da 10, desova já travado. Azul 69, 18, livre pouso no 0, vento no 70 graus, 159. Que é livre pouso. Que é o traffic aqui que deu resolução para nós. Temos um helicóptero à esquerda do eixo de aproximação, 500 pés, não interferindo com o seu pouso, helicóptero da Polícia Militar Baiana. Ok, obrigado. Nada. Oscar, Salo 08, assistindo nosso livre, pode sim. Zulu Lima Tango, prossegue, faz 3. Pedro, 69 noite. 170 graus, 159. Obrigado. Nada, né, localizador 2231. Papa Serra, São Torre 1985. 95, sim. Torre do Papapapai Papa Serra. Papapá é Papa Serra, continua a aproximação, foi passando agora o externo com Papa Serra, se possível circular pela direita para a pouso 117. Gente, a Papa Serra está autorizando, repórter nacional do 117, plano modificado ao 09, como temos um tráfego, um helicóptero a 500 pés da Polícia Militar Baiana, que não vai interferir com seu pouso. Ciente, reportará na final do 107 com Papa Serra. O azul 6918, salão 09, libera direita, 121, décima 9. Boa. Salvador, Aracaju, 190, Golfo 677, decola 590, curva à esquerda na Fuca, Aracaju, controle 119, décimo 8, transponda 5501, o 35627. Autorizado, Aracaju, nível 190, Golfo 677, decola da pista 190, na curva esquerda, Fuca, Aracaju, 119, controle, transponda 5501, 35627. Bate o 3, chame pronto, 3. Para. Não é nada não, isso é livrado. 6918, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, eu quero fazer o 6919. Doutor Cordial, Rio 5973, estabilizado ILS da pista 190, pista vista baixa elevada. Rio 5973, continua aproximação, rapaz, tá iniciando. Ajuste no 06. 10 no meio, gato. Pátio principal, autorizado até o pátio 2, Zulus e Matan. Guarda cópia, Petrolina, um ajuste 1016. Já livre pouso no 7, avançou no 70 graus, 13 nós, copia em parte de destino? Cadu Graé. Tem. Livre pouso para o Eco Papacerra. Como a Juliette, não é nada mais? Mantenha a posição antes da Juliette. Ok. Autorizado, solo Zulu 2, ação a frequência livre, o Eco Papacerra. Salvador. A própria cópia. Salvador, Jundiaí, uma centena, direto, conforme rota do plano. Decola pista 90, 17, decola pista 97 com curva A. Direita, saída da El, transição coral. Chama Salvador em 1,19,8 e transponda 5,572. O Vitor Charlie Bravo. Oi, Salvador, boa tarde. Passarei 2,2,3,1. 2,2,3,1, boa tarde. Continua a aproximação. Pode alertar, não deixar travado. Boa noite. São 3,1,5,5, decolado 1,2. Controle agora em 1,19,8. Bom voo. 19,8, obrigado. Controle, eu tô 3155, boa tarde. Tá 3155, boa tarde, contato radar, boa tarde, unida 340, vou ir direto Leda. Direto Leda, 3155. Quatro, chame a torre 1895, ajuste no 06, Vitor Charlie Bravo. Chame a 63. Pronto para o táxi, está 69 a roda, alterna Galeão com 35 horas de operação. 63,15, direita, ponte de espera 18,95, ajuste no 06, boa viagem. Da táxi, uma certa 18,95. No 097, portão 8, autorizado, chame táxi. 6918, ingresso Julieta, agilizando portão 3. Julieta, você está lutando com a nada, mas... 4118, coordene com a equipe de solo, após o azul parquear no 3, está autorizado puxar no 4, chame táxi. Após o colega no 3, a gente inicia no 4, azul 4118. Confirma a sua posição, Zulu e Maçã. E observe o azul, após o azul pode prosseguir, o Zulu Lima Canto. Já passou esse ano, não é? 5973, solo Zulu 4, libere direito, 1,21, décima 9. 627 no 4-3. Coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi, o 5627. Chamar pronto, 5627. Sandy Brown, está autorizado até a Oscar, pode ser ingresso. 973, táxi via Alfa, reporte antes da Kilo. 113, nós informamos que à sua esquerda temos um helicóptero mantendo 500 pés, que não vai ter perigo para o pouso. Ok, gente, obrigado e contato com a TFS. Pronto para a cópia. Salvador, Jundiaí, 105, conforme rota do plano. A decolada 197 com curva à direita, corredor axé, restrito 1000 pés, aguardando a sessão do controle para 1105. Chama Salvador em 198. 5527 no transponder, Charlie Fox Direct. Quatro com quantos a bordo? O Charlie Fox Juliette. Chame a torre 1895, ajuste no 0 no 6, o Charlie Fox Juliette. Zero, aguarda a cópia 1016. Cuca. O 973, mantenha a posição de estatilo, eu tenho a aeronave da Trip, que está iniciando, está fazendo pushback no pátio 3, só um instante. Delta, tenta possível esteira do ATR, 72, livre de decolagem da 17, vento 170 graus, 114 graus. Até o través do portão 5. Até o través do 5 autorizado, 097. O Charlie Fox Juliette transfere 1895 agora, o ajuste no 06, tem um bom voo. M3 no 5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, aqui na M3. Passareiro 2231, solo 17, libere direito 121, décimo 9. Liberando 29, obrigado, até já. Esperamos 700 pés com 2000 de visibilidade, chuva moderada e várias aeronaves. É, estão efetuando órbita sobre Aracaju. O senhor vai prosseguir para destino? 7, controle agora em 1-9, decimal 8. 9-8, muito cuidado. Sente. 6-3-1-5, livre decolagem da 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-3, né? Livre decolagem, estou no 0, né? Ficar atento ao balizador da infraero, ok? O Zulu Limatã. Dito aqui, Lula Delta, se passar o nível 080, direto coral, acione código 0274. 0274, ok, direto coral, subindo ao 080, 8 Lula Delta. Tio, é pela Kilo, para o 0443. Oito direita, ponte de espera 1895, 1016, boa viagem. O 418. O Gol 9097 segue a aeronave da Azul, ponte de espera 1895, 1016, boa viagem. 0097. Bateu 35627, 5627, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponte de espera 1895, ajuste no 0 no 6. Tenha uma boa viagem, o 5627. Vai seguir a nave da Gol. Gol, pátio, Índia, Alfa, ponte de espera 5973, ingressa Kilo, posição 09 do pátio de carga. M6315, decolada 119, controle 119, decimal 8, vovô. 1398, 63, 95. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, eu sou na 6305. Chanel 6305, boa tarde, contato radar, passar o nível 360, vou ir direto lida. Direto Leda no 3, no pro, é, 360, acho que não é, 6305. Transição Flock, controle 119, decimal 8. Transponder 5552, hoje não é 6314. Flock 100, tá, é o Papa Romeo, Vitor Charlie Bravo. Linha decolando pista 10, vento 180 graus, 119. 2-0, pronto para a cópia. Com 3-3, máximo 3-3, aí 5, dando 3, dando 5. Esperado. 1-0, bridge, Upa Zulu no meia, conforme rota. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Tael, Leda, Motiva. Controle 119.8, transponda 5011, o gol 1169. Tá. Vitor Charlie Bravo, com firmeiro, via, irá a rota? A rota é Coral, Bendê, Arubi. Whisky 370, para o Whisky 58, decola pistão 1-0, curva à esquerda na Tucaracaju, controle 198, 5565, o gol no 60. 1950, Vitor Cruz Delta. 7 quilômetros, prometo cancelar o 1922, sobre mantém o 085, Vitor Cruz Delta. É, sobe mantém o 085, Vitor Cruz Delta. Salvador, Alcântara 2, 17, a informação Tango está com o 3-0 para Confins, pronto para cópia. 3-2-1-7, muito boa tarde, confirme a rota que o senhor tem na navegação, por gentileza. Claro, temos Momo, DCT, Lefa, Alcântara 2-1, DCT, Confins. Momo? Afirmo, Salvador, DCT, Momo, DCT, Lefa, Alcântara 2-1, Confins. Este 3217, a saída para Confins na Upa Zulu 21 geralmente sai na Boa Elefa, o seu Momo, não é isso? Tá firmo, pode ser Boa Elefa. Ok, tá pronto para cópia? Tá firmo. Salvador Confins, 360, Upa Zulu 21, decola pista 1-0, curva à direita, saída Arvó, transição Elefa. Controle 119.8, transponda 5557, o 3217. 7 Confins, 3-0 para o Zulu, decolando Elefa, curva direita, Arbor Elefa, 7-2 controle, transponder 5-5-5-7, Dan, 3-2-1-7. Corretíssimo, portão 1 no chame pronto, 3-2-1-7. Portão 1 no chame pronto, 3-2-1-7. Portão 11 autorizado, chame 6-3-1-4, chame pronto para o táxi. Táxi, só para o nível 340, sai da Arbor. 340 na Água, o 4118. Salvador, boa, tá 3560. Quatano, cruzou 180 para 150. Tá 3560, boa tarde, essa identificação autorizada a chegada à maré e desce para o nível 050. 50 vai descer, maré a chegada, tá 3560. Eu posso considerar a velocidade em tapa? Negativo, redução para 250 mais número 2 na aproximação, para 3560. Número 2, reduzir agora, 259, 3560. Pede foto Juliette, decolador 24, controle 119, decima 8, bom voo. 19,8 graus, sou Flávio. Boa tarde, o Papa Romeo Charlie Fox Juliette, colou na Cheque, viu, Pedro? Charlie Fox Juliette, boa tarde, mantém as condições visuais, adiciona 0 no meio, reparte para o da barra. Será para o da barra, o Charlie Fox Juliette. 5 por possível, se atualizar direto do onde aí. Confirma para o ideal, por favor. Quatro zero. Charlie Fox Juliet, autorizado inicialmente direto Coral. Aprova 225. Ok, 225, Charlie Fox Juliet. Estação 105. Entro 105, grato. Meu golfe autorizado, sinal ILS, é mais estabilizado. Já, muito obrigado. Como aqui, ó, já tem estabilizado no ILS, obrigado. Ô, Salvador, San 3145, formação Tango, boa tarde. 3145, tente aguarda a cópia, ajuste no 096. 096. Você confirmar a saída? Saída da El. Obrigado. Bom, bom. 98 graus. Sanamia 315, Sanamia do Recife, 13395 e Alterno, 13325. Entendeu? 13345, 13325. 13395. 3395, 3385, bom trabalho, Felipe, bom patrão. Prossiga, 6314. 17, decola. Bruno 097, boa tarde, contato radar, Subataro Nível 360, sai da água. 360, perfil água, Bruno 097. E o táxi com cautela, até o ponto de ferro. Obrigado. Azul 4118, chama Recife 126-0, alterna 128-8. 260-288, Azul 4188. Boa, 4118, perdão, bora. Muito obrigado. Salvador 6395, você não é voltando? 6395, prossiga. 6395, 133385 sem contato. Secundária 13325. E se não conseguir contato, tenta em 125 décima 1. 325 décima 1, graças. Reduza 2109. Desça até 3 mil pés, ajustando a 0 no meio. 3.110. Nem quer número 2 pra pouco ainda? Afirmativo. 210 é minha mínima de configuração, Lincoln, ok? Confirme? 210 será minha mínima de configuração, Lincoln. 3.560. Afirmativo. Olha, o TRP 5627. 5627, contato radar na decolagem, se mantém 190, saída pública. Qual que eu não avisar o 5627? 1 180 graus, 129. Roda 10, 3, na base da cara. Mantenha a escuta do solo. Logo 090-097, solicita a prova de altitude. Digo, Momo, passa. Lima, Juliette Lima, Salvador, Serra Bravo, Índia, Zulu, São Estante Acópio, ajuste no 096. Acionando a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 16, chegada Bosch. Dono 097, inicialmente voa Elef. Proje Elef, bom, 097, aguardando. Vamos, então, 63, zona 42, obrigado. Sou Golf, Torre 1 no 895. 095, obrigado, também. Sou 3560, desça para 2000 pés, autorizado de LS X-Ray, reporte estabilizado. Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, continua a perfilação, reporte LS, não tinha travado. Aqui, passará. Está pronto para cópia? Prossiga até 3145. Salvador Galeão, nível 360, rota Piso 10. Decola pista 10, curva direita, saída da Euleda após Leda Motiva. Controle 119.8, transponda 5012. Então 3145. O Torre, o Romeu, meu Golf, vai passar a Serra, a cidade de cancelamento circular para 17. Gente, Romeu, meu Golf, plano cancelado 35, autorizado básico 17, reporta na final 17. Ajuste 1-0-6, vento 1-8-0 graus, 15-9. O que é o cancelamento final da 17, Romeu Golf? 02 controlado?